O nome da comissão. É, a nossa a comissão de formação, assessorias e consultoria, acho que era o nome completo, né? É, tem ali mais dois, tem a Eliana, e aí tem o pessoal aí que flutuante, que é o pessoal da Fábrica Verde, né? A Daniele, e aí algumas estagiárias que participaram das reuniões. A Eliana, a Thaís participaram da maioria, as duas que participaram da última, que eu não vou lembrar o nome agora delas. Mas uma vez veio a. Juliana? Luciana. Ah, Luciana, isso. TCP, né, da USP. Verdade, isso. Que ela só veio uma vez. Quem participou de todas foi a Márcia e a Márcia, o Dirigui, que colaboraram aí nessas. A maior parte do tempo das reuniões também. Bom, tentar resumir o que a gente, né, conversou. Não me lembro quantas reuniões foram. Teve uma que foi uma parte de uma reunião como essa, né, da USP. Então, umas quatro vezes a gente se encontrou. Primeira coisa que a gente pensou, esse setorial nosso aqui do cooperativismo social, né, ele está acontecendo ao mesmo tempo que vários outros setoriais de segmentos econômicos. Então, nas reuniões de segmentos econômicos, as pessoas estão discutindo as coisas mais práticas, né, de produção, de desenvolvimento de produto, e uma série de coisas, né, de organização em rede, cadeia produtiva, isso pelo que a gente tem ouvido falar aí, né, um pouco. E o nosso setorial é uma discussão específica do cooperativismo social que tem a ver com esses três eixos. E o nosso eixo, que a gente escolheu focar na formação nesse primeiro momento e não em consultorias, assessorias, por quê? Porque a ideia é que a formação fosse para nós mesmos. Então, a primeira coisa que a gente partiu, nós, desse pequeno grupo, íamos estudar cooperativismo social. Então, nossa primeira tarefa é se aprofundar e conhecer o cooperativismo social. Aí a gente começou a ter uma troca de e-mails, aí a gente pesquisou todas as leis italianas, brasileiras, né? Viu para a Anacop, a lei de 99, toda essa pesquisa que vocês fizeram, a gente também fez para. Porque ali está muito do conceito, né? Do conceito da história do cooperativismo social no Brasil e na Itália. Então a gente foi pesquisar isso aí. Ao mesmo tempo teve o seminário, né, do cooperativismo social Brasil e Itália. Várias pessoas estão aqui, estavam lá também, então isso acho que é uma outra coisa que foi bem importante para nós aí, para dar várias ideias e tal. E aí, o que a gente pensa, né, nessas conversas, a gente partiu daí. A nossa primeira ação era estudar, pesquisar, participar do seminário, se for possível, né, nem todas as pessoas conseguiram participar também. E aí o segundo passo que a gente tinha definido, mas acabou não acontecendo nessa ordem, era procurar vocês aí do eixo 1, para ver o que vocês estavam pesquisando também de políticas públicas, para a gente tentar juntar as coisas. Mas aí, e depois apresentar isso nessa reunião geral. Mas como a reunião geral aconteceu antes, então tá, teve uma essa apresentação direta aqui. E de ideia que a gente teve, né, era a gente organizar algum tipo de seminário, curso, espaço de formação focado em nós mesmos. Quer dizer, nós mesmos, todos os grupos que estão aqui hoje, e todos os grupos que têm participado dessa reunião, de todos os outros setoriais aí. São mais seis, né? Só concluir, são mais seis? Fora esse setorial, são seis. São mais seis setoriais. Né? Então a ideia era estender para todos esses grupos. Né? Por quê? Então a ideia era pegar todas essas dezenas de grupos, empreendimentos, oficinas aí, que estão participando, e convidar. Então a ideia era, e esse seminário teria, a gente não definiu lugar, data, nem quantas horas, mas teria que ser algo mais de um dia, algo um pouco mais longo, porque era a ideia de cada grupo se apresentar. A gente pensou em algumas questões, um roteiro assim, de apresentação, para cada pessoa não falar qualquer coisa, cada grupo. Né? Então a gente pensou lá cinco questões norteadoras que cada grupo ia ter antes, podia responder já também, mas no dia ter uns 15, 20 minutos para apresentar sua história, quantas pessoas participam, suas questões e, principalmente, se já teve ou tem alguma vontade, desejo de ser um grupo autônomo, né? Por exemplo, uma cooperativa ou outra forma de grupo autônomo, como por exemplo o Barçaci é. O Barçaci não participa, nunca participou de nenhum serviço, nem de saúde mental, nem de outro serviço público, sempre foi um coletivo autônomo. Então, já nasceu assim, e outros grupos, como a gente sabe, a maioria que está aqui, pelo menos, se apresentou como sendo de CAPES. CAPES é um serviço público, né? E tem outros, o mesmo pessoal da Fábrica Verde trabalha dentro do programa Braços Abertos, que está dentro de um programa, de uma ação pública também. Então, era tudo isso aí que a gente pensou para que a gente possa conhecer mais o cooperativismo social, a história, o conceito, e que cada grupo se apresente e se coloque em relação a isso. Se tem essa demanda, essa vontade de se transformar em uma cooperativa, se já pensou nisso ou não? Porque precisa ter essa informação primeiro, o que é o cooperativismo, o que implicaria, o que se... Inclusive, o que está sendo discutido a partir de lei. Não existe ainda uma lei que regulamente tudo, ok. Mas será que os grupos, se a lei existisse, os grupos iam, né? Todos os grupos aí que estão nos casos iam querer virar cooperativa? Acho que não, nem todos, alguns sim, outros não. Isso vai depender de muitas outras coisas que têm a ver com as necessidades de cada grupo. E aí, nessas perguntas que a gente colocou aí, algumas delas tinham a ver com fazer um levantamento das demandas de cada grupo, de cada empreendimento, oficina, por assessorias, consultorias e tal. Por exemplo, desenvolvimento de produto, a gestão financeira e por aí vai. E essas informações poderiam servir para o que era, tanto porque era o nosso outro objetivo, que era de assessorias, consultorias. Então, essa ação de formação, que teria um espaço de troca, uma apresentação histórica, conceitual, ia servir para trazer os elementos de consultoria e assessoria. E também para o eixo 3, que é o eixo que está discutindo o fortalecimento. Então, é uma ideia que a gente pensou de juntar aí, né, um pouco tudo isso. Então valeria a pena também uma linha relacionada com o marco legal. Sim, nessa apresentação inicial, né? A gente pensou em dois momentos, ou sei lá, dois jeitos. Em termos da formação, né? Sim, a formação tanto conceitual, né? O que é o cooperativismo? Qual que é a diferença do cooperativismo social para o cooperativismo geral? Qual que é a diferença do cooperativismo social para outras formas de associação, de empreendimentos econômicos solidários e tal? Parte histórica no Brasil e tal, as leis que existem e tal, tudo isso aí. Né? Aí, no segundo momento, os grupos se apresentarem em relação a isso. Né? Em relação a isso, as demandas têm, as perguntas, os questionamentos e tal. Aí, esse segundo momento de troca ia servir para pensar outras ações. Essa, a gente focou o nosso trabalho nisso, de fazer essa ação, de propor essa ação para ver se o grupo quer fazer, ver como fazer, com quem convidar, ver data, espaço, tudo isso aí. Essa logística e servir de ter produtos depois, ter materiais aí, informações que depois possam ser usadas para pensar ações futuras.